Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 18º programa A Escola e Meio. Ficamos, como é hábito, com a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje temos uma novidade em estúdio. Temos, provavelmente, mais um elemento para o Clube de Rádio. Trata-se da Mafalda, uma aluna de 7º ano, que hoje está aqui como observadora para ver como é que corre aqui a nossa gravação. Se gostar, vai ficar. Olá, Mafalda. Boa tarde. Olá a todos. Muito boa tarde. Eu sou a Mafalda, sou de 7º ano e fui recomendada pela minha professora de matemática a participar neste clube, pois ela acha que me enquadro bem e então vim hoje experimentar e ver como é. Vais ver que isto é um grupo animado, simpático, que te acolhe bem e se gostares depois de desenvolver uma rubrica é só escolheres e no próximo programa cá estarás a fazer parte do clube. Bem-vinda! Bem-vinda! Ela não se chama Bem-vinda... Ela chama-se Mafalda, mas é bem-vinda ao Clube de Rádio. Escola e o Meio. Lady Gaga tornou-se a primeira mulher a vencer, no mesmo ano, 5 dos mais importantes galardões da indústria do entretenimento, arrebatando troféus nos Oscars, Grammys, BAFTAs, Globos de Ouro e Critics' Choice. Na recente cerimónia dos Oscars, a cantora e atriz levou para casa a estatueta de melhor canção original, por Shallow, mas a sua caminhada triunfante começara antes, com a mesma distinção nos Globos de Ouro e o prémio de melhor atriz nos Critics' Choice. Nos Grammys, Lady Gaga recebeu o troféu de melhor performance pop em dupla, melhor performance pop a solo e melhor canção para audiovisual. No mesmo dia da cerimónia dos Grammys, a norte-americana ganhava, do outro lado do Atlântico, o prémio de melhor canção original no britânico BAFTA. Tudo graças a Assim Nasce Uma Estrela e Shallow, a canção que interpretou com Bradley Cooper nos Oscars. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Watch as I die. Sha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- shallow. We're far from the shallow now. Bem, ficamos já com uma notícia, desta vez com uma notícia de âmbito internacional, parece-me que não muito boa, com a Catarina Duarte. Infelizmente, mais uma semana trago notícias não tão agradáveis quanto isso. Pelo menos 30 crianças palestinas sofreram de asfixia no passado dia 21 de fevereiro, na sequência de um ataque das forças de ocupação e de colonos israelitas à sua escola primária, na cidade velha de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Os soldados israelitas dispararam granadas de gás lacrimogéneo contra as crianças quando estas se encontravam no pátio da escola ou nas imediações, daí resultando o grande número de casos de asfixia. Uma criança foi levada para o hospital em estado grave. O diretor da escola primária de Hebron informou que vários colonos participaram num ataque à escola ao lado dos soldados. Um caso similar tinha já ocorrido em Hebron em 16 de dezembro de passado, quando soldados israelitas dispararam granadas de gás lacrimogéneo e granadas atordoantes numa rua em que existem várias escolas. Tem-se registado um aumento dos ataques israelitas contra os palestinos na cidade velha de Hebron, que se encontra sob controle do exército israelita após a presença temporária internacional em Hebron. Uma equipa civil de observação ter sido forçada no início deste mês a abandonar a cidade, devido a Israel se ter recusado a prolongar o seu mandato após 22 anos de funcionamento. A cidade de Hebron está dividida em duas áreas. H1, a área controlada pela Autoridade Palestina, que compreende cerca de 80% da cidade e onde vivem cerca de 175 milhões de palestinos. E H2, a área controlada por Israel, onde cerca de 500 a 800 colonos judeus israelitas vivem, no meio de 40 milhões de palestinos. Israel submete os habitantes palestinos da cidade velha a severas restrições de movimentos e construiu pelo menos 20 checkpoints, pontos de controlo militares. Já os colonos, que são extremamente agressivos, vivem sob a proteção de forças militares israelitas, podem circular livremente, deslocar-se de carro e usar metralhadoras. Pois, infelizmente, isto não tem passado muito na comunicação social. Provavelmente nenhum de vocês ainda tinha ouvido esta notícia. Mas ela aconteceu, mais uma vez, uma situação trágica no conflito israelo-árabe, que é um conflito que se mantém desde 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que, infelizmente, Israel faz estes raids sobre os colonatos palestinos, e desta vez as vítimas foram as crianças. Eu acho que isto está muito esquecido daqui da comunidade internacional, que tem falado, ultimamente só se fala da Venezuela, da crise humanitária na Venezuela, mas crises humanitárias e situações de guerra e de confronto, infelizmente, não faltam por esse mundo fora. E esta é uma situação latente há muito tempo, com muitas culpas aqui do Ocidente. Mas fica aqui registado que, de facto, mais uma vez as crianças foram vítimas de um conflito armado. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Jovens Atentos, desta vez não com a Bárbara Coquim, que está no Parlamento dos Jovens, mas sim com a Rita, que também está a regressar do seu intercâmbio na Holanda. Aliás, ela já nos vai fazer esse balanço, mas para já vai nos apresentar aqui a rubrica Jovens Atentos. Aqui estão todas as cidades do mundo onde os estudantes vão fazer greve pelo clima. Uma conta do Twitter reuniu, no Google Maps, todos os protestos pelo clima previstos para 15 de março. E uma visão geral do mapa mundo mostra o que a onda da greve estudantil quer ser, avassaladora. A onda de greves pelo clima que começou com uma só adolescente tornou-se global. Foram já milhares os estudantes que faltaram às aulas para se manifestarem pelo clima na Alemanha, Bélgica, Suíça, Austrália e, mais recentemente, Inglaterra. E a 15 de março, uma sexta-feira, espera-se que a primeira greve global mova milhões. É isso que se antevê olhando para o mapa que reúne os protestos esperados em todo o mundo. No Google Maps, os responsáveis pela conta de Twitter, @dormouseroured, sinalizaram todas as cidades onde estão previstas marchas e concentrações organizadas por alunos. E uma visão geral do mapa mundo mostra que o movimento School Strike for Climate quer ser uma onda impossível de ignorar. O movimento começou na Suécia com Greta Thunberg, a ativista sueca de 16 anos, que todas as sextas-feiras falta às aulas para exigir aos governantes medidas urgentes que combatam as alterações climáticas, alastrou-se pela Europa e a Austrália e no próximo mês deverá chegar a todos os continentes. Portugal não fica de fora. Estudantes de escolas e universidades em Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora organizaram-se nas redes sociais para, pela primeira vez, perguntarem para que ir às aulas se não há futuro. Têm, até, um manifesto onde exigem ao Governo que faça da resolução da crise climática a sua prioridade, cumprindo com seriedade o Acordo de Paris e as metas ambientais estabelecidas pela União Europeia. Eu falo muito em ver os jovens a tornarem-se ativistas, porque andamos aqui a dizer há muito tempo que os jovens são demasiado amorfos, não têm opinião, não protestam. E aqui está alguns jovens, nomeadamente esta adolescente que aí citaste, que iniciou este movimento que está a ganhar uma grande amplitude a nível mundial. Como é que estamos por cá, Rita? O que é que tu já ouviste na escola? Pelo que eu ouvi, há pessoas mesmo interessadas, porque, como sabemos, este é um tema muito atual e que acho que todas e as pessoas... E que nos toca a todos? Sim, todas as pessoas querem fazer uma diferença e este é o primeiro passo para mudarmos qualquer coisa. Pelo menos para os jovens fazerem ver aos governantes que estão atentos, que o futuro... Sim. Precisam de um futuro, precisam de um planeta para viver, precisam de um planeta menos poluído, precisam de mais consciência ecológica e este poderá ser o dia para chamar a atenção disso. No nosso caso, do governo português, pelo mundo fora, como vemos, isto vai tocar todos os continentes. Na escola já há alguma mobilização? Já te apercebeste disso? Eu já me apercebi de pequenos grupos que querem se juntar para ir, sim. Sim. Estás a referir-te que parece que está prevista uma manifestação em Coimbra, portanto, a nossa capital distrito, sim. Como estão previstas também no Porto e em Lisboa. E há, eu já ouvi que algumas colegas tuas estão a pensar ir, provavelmente, de autocarro até Coimbra para se juntarem a esta manifestação, é sim, isso? É isso. Mas achas que isto já está a ser divulgado pela escola ou ainda não? Como eu já disse, já se organizaram em pequenos grupos e está-se mesmo a tentar ver se há autocarro para ir a Coimbra, mas claro que se essa não for uma opção viável, claro que tentaremos organizar qualquer coisa aqui em Oliveira. Até porque tu fazes parte de uma turma 12ª, normalmente os alunos mais velhos, obviamente, têm a obrigação e a responsabilidade de ser líderes nestes movimentos, porque, obviamente, sendo mais velhos, muitos deles já têm 18 anos, inclusive, estão prestes a entrar para a universidade, obviamente tomarão mais, têm mais consciência destes problemas, por isso cabe-lhes a eles até explicar aos mais novos. Percebi aqui em estúdio que a grande maioria dos alunos na escola ainda não sabe deste movimento. As pessoas, este movimento já começou há algum tempo por essa Europa fora, está a lastrar ao mundo todo. E realmente também era bom que o Oliveira do Hospital não ficasse fora do mapa, não te parece? Sim. Vamos a mobilizar o pessoal? Sim, parece. Pronto. Bem. Será a vossa função? Provavelmente a Associação de Estudantes? 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com a rubrica Personalidades e com a Daniela Lopes. João Diniz de Almeida Santos, veterinário, empresário, pedagogo e comunista. Nasceu em Morujo em 1906, no seio de uma família da pequena burguesia rural. Concluiu o curso de Medicina Veterinária em Lisboa. Como estudante, assistiu ao sucumbir da Primeira República perante o golpe militar de 28 de maio de 1926. Jovem ainda, o corajoso combatente antifascista pagou com a prisão na cadeia da relação do Porto. Sempre coerente com o seu ideário, apoiou as diversas candidaturas da oposição democrática às farsas eleitorais organizadas pelo regime salazarista para a Presidência da República e a Assembleia Nacional, tendo integrado movimentos como o MUD, a CDE e o MDP. Manteve sempre relações de amizade com personalidades como António Sérgio, Fernando Val e Miguel Torga, entre outros. O 25 de Abril, a materialização do sonho querido da sua vida, vai encontrá-lo com 67 anos de idade, mas ainda com vigor e vontade suficientes para dar a sua sábia e ponderada contribuição para a consolidação da incipiente democracia portuguesa. A sua modéstia e despojamento democráticos levaram-no a recusar permanentemente o protagonismo e os benefícios do poder. Destacou-se logo no início da sua atividade profissional, que iniciou em boticas, Trás-os-Montes, pelo contributo que deu como investigador para o melhoramento de ovinos, em particular da raça bordaleira, característica da nossa região. Mais tarde dedicou-se com igual êxito ao estudo e exploração avícola, setor onde foi pioneiro e onde introduziu conceitos inovadores. Fundou, aliás, duas empresas deste ramo no concelho, a Seporavi e a Socavil, atividade que conciliava com o investimento em pomares de macieiras, nas suas propriedades de Morujo e Vila Pouca da Beira. Quando soube de uma vaga para veterinário municipal em Oliveira do Hospital, tratou logo de concorrer, tendo ficado em primeiro lugar. Porém, Salazar havia aprovado o decreto terrorista que impunha a declaração anticomunista para a admissão dos funcionários públicos. Como a sua consciência e os seus princípios democráticos lhe impunham a não assinatura dessa humilhante confissão, procurou o administrador do concelho para o confrontar com a sua recusa. Ocupava, ao tempo, essas funções. O Dr. João Figueira, farmacêutico, que teve um comportamento de grande dignidade e nobreza neste episódio. Na conversa mantida entre os dois, contava o Dr. João de Almeida Santos, o administrador ter-lhe-á dito: "O Sr. Doutor é uma pessoa de bem, originária do concelho, profissionalmente competente e há de saber separar o médico veterinário municipal do político oposicionista. Eu justificarei perante os meus

A estreia deste filme está marcada para o próximo dia 29 de abril. Singing, we will rock you. We will rock you. Everybody, we will rock you. Oh, we will rock you. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I'll come through. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. A cidade em Espanha está a reutilizar contentores de lixo para dar casa a gatos abandonados. A iniciativa é da Câmara Municipal, que tem como objetivo controlar os cerca de 900 gatos que vivem na rua. A Câmara Municipal da cidade de El Puerto de Santa Maria, na província de Cádiz, e da Associação de Gatos de El Puerto, está a reutilizar os contentores do lixo, com o objetivo de abrigar as várias colónias de gatos que se encontram espalhadas pela cidade espanhola. Reutilizamos os caixotes do lixo como um refúgio para os gatos abandonados e para conseguirmos controlá-los, explicou o vereador responsável pelo ambiente ao jornal espanhol El País. Em El Puerto, vivem na rua cerca de 900 gatos, pelo menos é esta a estimativa da presidente da organização animal Gatos del Puerto, Maria Herieda. A iniciativa arrancou em janeiro deste ano e, como tal, já foram instalados alguns portos de abrigo junto a um campo de futebol nesta província e numa urbanização nos arredores da cidade. Como não há só boas notícias lá fora, também trago umas boas notícias cá dentro. Há uma nova força policial em Lisboa, a Patrulha Gato. um projeto lançado em parceria entre a Animais de Rua, a Provedoria dos Animais de Lisboa e a Casa dos Animais de Lisboa. No dia 17 de Fevereiro foi aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa o programa Patrulha do Gato, recomendado em dezembro de 2018 pela Provedora Municipal de Lisboa e que será agora implementado no âmbito do protocolo entre o Município de Lisboa e Animais de Rua, iniciado em 2013. Este programa visa a realocação de colónias de gatos em risco ou de felinos capturados que, devido à sua condição de saúde, devem viver num ambiente mais controlado, melhorando a sua condição de vida e dos restantes gatos silvestres. Estes animais serão realojados em áreas com intensas queixas de ratos, de forma a patrulharem estas áreas. Ora, temos uma patrulha de gatos em Lisboa pronta a funcionar. Parece-me que sim, porque há por aí uma praga de ratos. Provavelmente também estará por Lisboa. Boas notícias, quer do lado de Espanha, quer do lado de Portugal, no sentido da proteção aos bichos da rua, nomeadamente, neste caso, dos felinos. Por isso, senhor ouvinte... Não maltrate a banana, sua imaginação, pois ele é o seu melhor amigo. A nossa estreante em estúdio ficou surpreendida com este slogan. Também gostas de animais, Mafalda? Sim, gosto. Acho que podem ser uma excelente companhia e por isso devemos de os tratar sempre bem. Concordas com isto, que ainda a Inês está a chamar a atenção para os maus-tratos e o abandono animal? Significa isso que também te preocupas com esta temática? Sim, acho que é com iniciativas como esta que se pode começar a fazer alguma coisa por ajudar esta causa, que acho que é muito importante. Achas que eles podem ser, de facto, os nossos melhores amigos? Sim. Tens animais domésticos? Tenho uma cadela. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Rita, vamos agora voltar à conversa, desta vez sobre o intercâmbio. Tu vieste recentemente, ontem, do intercâmbio com a Holanda. Faz-nos assim uma breve síntese. Foi proveitoso? O que é que aprendeste? Vale a pena fazer intercâmbio? Vale sempre a pena fazer um intercâmbio, quer seja o da Holanda ou da Bélgica, que são os disponíveis na nossa escola, e que é sempre uma experiência mesmo avassaladora, as amizades que se fazem lá, as diferenças entre culturas e as coisas que nós aprendemos, só de partilhar 5 dias, uma semana com uma pessoa e com o resto do grupo, é realmente maravilhoso. Portanto, é uma experiência que recomendas aos teus colegas mais novos. Sim. Agora vai receber a tua parceira holandesa, sim, em abril. A Rose, sim, virá cá em abril. Muito bem, é uma menina simpática que vai ficar deslumbrada aqui com as nossas serras. Sim. Porque vocês chamam-vos a atenção, sobretudo, as características morfológicas da Holanda, que é o terreno muito plano. Sim, tudo muito plano, eles iam de bicicleta para todo lado, para a casa dos amigos, para a escola. Realmente é muito bom. Os hábitos são diferentes, evidentemente, a forma de organização social e até escolar, sim, é diferente, e é bom verificar essas diferenças também, não é? Sim, é verdade. E fazer essa partilha. Sim, a nível escolar, a escola é muito boa, eles têm as disciplinas que querem ter, tentam todos trabalhar para serem os melhores. Realmente é muito diferente. Sentiste que há muita responsabilidade e muito empenho lá por parte dos alunos? Sim, e eles trabalham muito para serem autónomos e independentes. Muito bem. Se calhar temos que aprender com eles. Sim, para ver. Muito bem. Portanto, recomendas que os teus colegas que estão aqui, que são mais novos, se inscrevam no intercâmbio num destes próximos anos. Sim. Muito bem. Depois, se calhar virás cá com a tua holandesa, quem sim, sabe. Sim, espero bem que sim. Muito bem. E faz-nos o ponto da situação. 100.2 Oliveira do Hospital. Ok, ficamos agora com o Daniel e com as notícias do desporto. Realizou-se nos dias 22, 23... e 24, o Campeonato Nacional de Bossi. A Santa Casa da Misericórdia de Galizes conseguiu uma medalha de ouro na classe de PC5 e um quinto lugar. No Campeonato Português de Futebol temos o empate do Sporting com o Marítimo. E mais uma vitória estrondosa do Sport Lisboa e Benfica por 4-0. A quem? Ao Grupo Desportivo de Chaves. Desta vez no basquetebol não temos não uma vitória do Sampaense, mas duas derrotas perante a Académica e a Academia do Lumiar de Lisboa. Faz parte do desporto, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, não é, Daniel? Exatamente. No entanto, o Sampaense continua a fazer uma boa época, não é? Realizou-se também no passado fim de semana o Rally de Faf, ganho pelo espanhol Dani Sordo. Muito bem. Até para a semana, Daniel. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Acabaram-se as garrafas de plástico e as latas de bebidas sem depósito obrigatório. Esta medida avança, para já, como projeto piloto em diversos supermercados para que tudo esteja afinado daqui a 2 anos. O Ministro do Ambiente disse que serão instaladas 50 máquinas pelo país fora para a recolha das garrafas de plástico e das latas de alumínio das bebidas. É um projeto piloto que é fundamental para garantir que, a 1 de janeiro de 2021, data que é anterior à data obrigatória da Diretiva Comunitária, vai haver uma tara retornável universal para todas as garrafas de plástico. Apesar do avanço do projeto, ainda não existem valores para a taxa. Vai ser fixado mais para o final deste ano, para que todos nos possamos adaptar. Outra medida foi anunciada, tem a ver com a criação de uma contribuição para os sacos de plásticos menos leves. No entanto, existe uma exceção para esta ampliação da taxa dos sacos. São aqueles que incorporam 70% de plástico reciclado. Tratando-se de matéria fiscal, este assunto vai ser incluído num próximo orçamento de Estado e o Ministro espera que a sociedade ande à frente do legislador. Nós temos que perceber que os últimos responsáveis pelas embalagens que entram em nossa casa somos nós, enquanto consumidores. Estas medidas surgem das conclusões do grupo de trabalho criado no ano passado, como a visão de avaliar e a aplicação dos incentivos fiscais associados à redução do consumo dos plásticos e a sua aplicabilidade e outros produtos da base plástica descartável de origem fóssil. Outra das conclusões destacadas por Matos Fernandes passa pela proibição, já a partir do dia 1 de janeiro de 2020, do uso oxoplástico que aparece em algumas grandes superfícies, vindo como biodegradável e, de facto, não o é. São plásticos que se degradam depressa, mas que se transformam em microplásticos e que se podem vir a entrar na cadeia alimentar. Francisca, parece que nos têm andado a ouvir, porque tu que há tanto tempo tens andado aqui a falar do plástico e do excessivo uso do plástico, como ele é terrível para poluir o nosso planeta, os mares, inclusivamente, que agora está a haver vai entrar em vigor uma diretiva comunitária que de facto elimina grande parte do consumo de plástico. O nosso Ministro do Ambiente, muito bem, está a querer chegar antes e está a querer habituar a nossa sociedade a ter uma consciência ecológica e a evitar os plásticos. E vai mesmo haver esta tara recuperável que todos nós vamos poder depositar as garrafas de plástico em máquinas, como o Ministro diz, e as latas que poderão vir a ser recuperadas. E onde nós podemos obter uma tara por isso, ou seja, uma tara recuperável. No tempo da geração dos vossos avós havia isto para as garrafas de vidro. As pessoas devolviam as garrafas de vidro e recebiam um custo pelo facto de as devolverem. Portanto, esperemos que de facto estes comportamentos mais ecológicos comecem a entrar na nossa sociedade, porque bem precisamos de proteger o planeta. Boa Nova, rádio irresistível. Voltamos agora à Rita para nos falar de política e outra vez do Sr. Macron, que anda muito diligente, desta vez novamente às voltas com o antissemitismo. Macron anuncia combate ao antissemitismo. Emmanuel Macron compareceu no jantar anual do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França, onde assumiu o compromisso de combate ao antissemitismo. De acordo com o governo, os ataques antissemitas estão a aumentar em França, país que acolhe a maior comunidade judaica da Europa. O nosso país e o resto da Europa, e quase todas as democracias ocidentais, foram confrontados com o ressurgimento do antissemitismo, provavelmente sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, nos últimos anos, o antissemitismo foi mortal em França, afirmou o presidente. Entre as medidas anunciadas pelo presidente francês, está uma definição mais abrangente do antissemitismo na lei, a extinção de 3 associações de extrema-direita, uma auditoria às escolas para combater o abandono escolar dos jovens judeus e a luta contra o ódio na internet. Já há pouco tempo a Bárbara tinha referido esta questão do antissemitismo na Europa, que está de facto a acontecer, e o Sr. Macron agora quer legislar mesmo para combater este antissemitismo que, pelos vistos, está a acontecer em França. Sim. Infelizmente, não é? Passados tão poucos anos do Holocausto que aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial, novamente há fenómenos de antissemitismo, portanto o ódio aos judeus e a perseguição aos judeus. Aliás, ainda não há muitas semanas tínhamos referido aqui que há mesmo muitos grupos de judeus, inclusivamente em Portugal, que estão a querer fugir para Israel, precisamente porque estão a notar que em muitas partes da Europa está a verificar-se esta perseguição. Mais uma vez, que quase não se entende, não é, Rita? Sim, realmente não é compreensível. Parece que não se aprende com a história de tudo. Rádio Boa Nova. Bem, ficamos agora com uma sugestão de cinema. Nos últimos dias assistimos à grande entrega dos Oscars, que é sempre muito badalada na comunicação social, e hoje o Eduardo Batro vai precisamente destacar os principais filmes que foram galardoados com Oscars, para além de fazer uma sugestão, provavelmente o melhor filme. Não é assim, Eduardo? É sim, professora. Em jeito de balanço da cerimónia dos Oscars 2019, vou enumerar alguns dos vencedores nas respectivas categorias. Na categoria Melhor Filme, foi premiado Green Book, Um Guia para a Vida. Em Melhor Direção, foi premiado Alfonso Cuarón, do filme Roma. Na categoria de Melhor Atriz, premiado Olivia Colman, do filme A Favorita. Melhor Ator premiado foi Rami Malek, do filme Bohemian Rhapsody. Melhor filme de língua estrangeira foi Roma. Melhor filme de animação foi Homem-Aranha no Aranha-Verso. A melhor fotografia foi Roma. Os melhores efeitos especiais foi O Primeiro Homem. A melhor canção original foi Shallow, do filme Assim Nasce Uma Estrela. E o melhor documentário foi Free Solo. O filme que sugiro esta semana é o que ganhou a categoria de melhor filme, Green Book, Um Guia para a Vida. Foi realizado por Peter Farrelly, é do género de biografia e drama e tem a duração de 130 minutos. Estados Unidos, 1962. Desempregado desde o encerramento da discoteca onde trabalhava como segurança, Tony Lip, está disposto a aceitar qualquer trabalho. Um dia conhece Don Charley, um famoso pianista negro que procurava alguém que, durante a digressão de 8 semanas, que está prestes a fazer pelo sul do país, ocupe simultaneamente os cargos de motorista e de segurança. Mas o temperamento de cada um, diametralmente oposto, vai transformar aquela viagem num verdadeiro desafio. Pode assistir este filme nos cinemas de Cuba. Aqui está uma revisão dos Oscars e da entrega dos Oscars e também a sugestão de filme, que pode ser já para o próximo fim de semana. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos novamente com a Rita Tavares e com a rubrica Cultura Nunca é Demais. Desta vez trago mais sugestões. No dia 6 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, uma noite de ópera, O Castelo do Barba Azul, A Voz Humana. Neste espetáculo são apresentadas duas obras que nos fazem pensar sobre a solidão e a condição humana. No dia 9 de março, no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira, em Tomar, um evento de teatro e terror, Asilo, Aqui Estás em Segurança. Durante uma hora, poderá vivenciar uma experiência de terror intenso e de exploração de mistério, só para os mais aventureiros. Também no dia 9 de março, no Café Teatro da Trindade, uma sessão de comédia, Amor e as Redes Sociais. Um teatro que traz uma nova cara ao amor e os jogos nas redes sociais, pois quando surge uma surpresa, como é que um jovem casal reage? Para terminar, no dia 15 de março, no cinema Teatro Municipal Dom João V, na Amadora, em Lisboa, outro espetáculo de comédia, Quando Ela é Ele. Quando um filho homossexual esconde o seu segredo do pai, será este suficientemente sensato para o entender? Muito bem, boas sugestões. É uma questão do senhor ouvinte escolher. FM Boa Nova. Ficamos agora com sugestão de série com o Gonçalo. A série de hoje chama-se Doom Patrol e é uma série de um grupo de super-heróis da DC Comics, criado por Arnold Drake em 1963. Estreou dia 15 de fevereiro de 2019, tem atualmente 2 episódios e é um spin-off de Titans. Os membros da Doom Patrol sofreram acidentes terríveis que lhes deram habilidades sobre-humanas e têm o papel de defender a Terra. Esta é uma série de ação, ficção científica, aventura, super-heróis e drama e é uma série que o ouvinte não pode perder. Sem dúvida, fica feita a sugestão. Os Muse deram este fim de semana início à digressão mundial em torno de Simulation Theory, o seu último álbum, com um concerto em Houston, nos Texas. A banda norte-americana produziu um espetáculo em grande e cumpriu. Ao longo do concerto foi possível ver bailarinas vestidas com LEDs, um robô gigante e, claro, lasers de efeitos especiais da praça. No alinhamento fizeram parte não só os temas de Simulation Theory, como também êxitos antigos, tais como Plug In Baby, Starlight ou Nights of Sidonia, pelo qual encerraram o espetáculo. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Jovens apresentam proposta para salvar os oceanos. Um conjunto de deputados que participou na sessão escolar do Parlamento de Jovens do Básico, na escola sede do nosso agrupamento, deu mais uns passos para salvar os oceanos. Dirigiram-se à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para apresentar ao Sr. Presidente da Câmara, professor José Carlos Alexandrino, um projeto para diminuir a poluição nos oceanos e incentivar a população de Oliveira do Hospital a reciclar. Foram recebidos pelo Sr. Presidente e pela vereadora, professora Graça Silva, no Salão Nobre da Edilidade. Estes jovens tiveram o privilégio de, num diálogo aberto e enriquecedor, expor as suas preocupações e as suas ideias e ouvir, por parte do Sr. Presidente e da Sra. Vereadora, muita informação sobre o processo de reciclagem dos resíduos concelhios, bem como a sua grande apreensão relativamente às alterações climáticas e ao problema da poluição em geral. Este grupo de alunos e os demais que participaram na sessão escolar demonstraram grande sentido cívico e ficaram expectantes no que diz respeito ao projeto que apresentaram. Esperam também que a sua ação tenha reflexos na comunidade e que todos passem a sentir-se elementos ativos, conscientes da necessidade de preservar o ambiente e de reciclar. Ora, aqui está uma proposta muito interessante que saiu este ano do Parlamento dos Jovens e, como viram, os nossos jovens levaram até à Edilidade. Esperemos que, de facto, comece a haver resposta por parte da sociedade nesta questão de preservarmos o ambiente e de reciclarmos. A escola e o meio. Sou Pedro Pinhosa, estou com o Rádio Boa Nova. Antes que a porta se abra, que o cálice se parta, bebo do tempo que ele tem. Dorme meu corpo sem leme, a terra que treme de vontade e dor também. Falta estrada, que a coragem arda, dos teus olhos me encandeio. Luz que do peito salta, do pulso que falta, no teu nome me incendeio. Amanhã haja o que vai acontecer, eu ficar para trás. Amanhã vais prometer, pode acontecer, e vais ser capaz. Chão de dentro, de amor lento, aperta-me perto do fim, espera por mim, eu hei de chegar. Amanhã haja o que vai, pode acontecer, eu ficar para trás. Amanhã vais prometer, pode acontecer, e vais ser capaz. Eu fico.